Deus engrandecido por você, ó meu irmão, e jamais serás vencido. Os teus inimigos cairão no chão. Vai louvando, não desista, que as muralhas ruirão, e você vai levantar a bandeira da vitória em tuas mãos. Não pare de louvar, não pare de louvar, não pare de louvar ao Senhor. Não pare, não desista de louvar, irmão, porque o louvor liberta a alma, faz corrente cair das suas mãos. Os anjos do Senhor já descem, pois ouviram seu clamor. Então levante sua voz e cante, Deus vai receber o teu louvor. Não pare de louvar, não pare de louvar, não pare de louvar ao